Luminarot vai lançar um jogo de corrida maluca. Jogue board games com a sua Alexa. Azul vence Spiel des Jahres. E começou o Kickstarter do Escape the Plan. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do podcast Notícias do Jogatina BG. Eu sou o Zabuzeta e novamente aqui mais uma edição quinzenal para a gente falar sobre as notícias, destaques e muitas outras coisas legais que estão rolando aí no mundo dos board games. Lembrando, esse podcast só é possível graças aos nossos apoiadores, pessoas incríveis como é o caso do Vinícius Ramos, que nos ajuda lá nas campanhas do PicPay e no Padrim. E também graças à nossa loja parceira, você pode entrar lá em bravojogos.com.br, comprar seus joguinhos parcelado com desconto à vista e outras coisas bem legais. Antes de a gente começar aqui, eu sempre passo esses recados, né, do Jogatina BG. Começando, é claro, com os nossos podcasts publicados no intervalo de 14 a 25 de julho. Começando com o podcast número 60, onde eu e a gente bater um papo sobre jogos desafiadores e quais recompensas eles nos dá por a gente ter gastado tanto tempo neles, né? Saiu também o Ficha do Jogador com o Danilo Silvestre lá do Tabulices, né? Recentemente eu tinha pedido pra vocês enviarem as perguntas, usei as perguntas e a gente publicou hoje, né, esse podcast lá com o Danilo, ficou bem show. E aproveitando já, convido a todos aí pra enviar perguntas lá pra Bianca Melina, que é game designer na Mob Studios, né, que pra quem não conhece aí, tá fazendo o Grassi, o Overdrive, vai vir no futuro o Gramado e os jogos, então mande perguntas pra Bianca responder na próxima edição, né. A próxima edição do Ficha do Jogador deve sair antecipado da última quarta-feira do mês, né, que eu sempre publico na última quarta-feira do mês, então vai estar aqui na postagem o link pra você enviar as perguntas. Outro podcast saiu, foi o nosso quinto episódio da campanha de RPG, ele saiu a prazo conforme tinha estipulado, dia 15, né, e aborda a nossa quinta parte dessa campanha de RPG, onde eu, o Iha, o Snake, o Guto, né, que é um amigo nosso, jogamos RPG que é mestrado pelo nosso querido amigo e assinante do Jogatina BG, o Johnny, né? Então, tá bem legal, escutem, vai dar linkado na postagem. Em relação aos vídeos, foram publicados 2 vídeos até agora, né? Um vídeo foi baseado nos 10 jogos pra você ficar de olho na Gen Con. A Gen Con tá chegando, então tem muitos jogos ali que eu baseei na lista que o Geek Preview, né, que o pessoal faz lá da BGG, faz com os jogos que o pessoal mais quer ver. Eu fui lá olhando os jogos que eu estipulei, falei mais do que 10 jogos, mas os 10 eu destaquei mais, assim, mas dá uma olhada lá no vídeo que vai estar aí na postagem. Ainda falando em vídeo, eu lancei a Wiki desse mês, onde eu falei sobre os rótulos, né, o problema e as vantagens de você falar sobre jogos americanos e jogos Ameritrashes, né, e jogos europeus, né? Então entra lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/jogatinabg, se inscreva, deixa seu like e clica sempre no sininho lá pra saber quantos vídeos vão sair aí no futuro. Um recado aos nossos assinantes, eu devo fazer a live do setup durante a semana que vem, fiquem atentos aí para mais novidades quando eu for estipular por aqui, certo? Ou lá no nosso grupo exclusivo do Facebook para quem é assinante. Agora sim, vamos para as notícias. Eu separei destaques relativos ao período de 14 a 25 de julho. Os boletins que eu estou estipulando aqui é do 73 até o 84, certo? A gente começa com a notícia do Brasil, onde oficialmente nessa quinzena saiu vários joguinhos. O Magic Maze pela Conclave, o The Flow of History pela Cronos e duas expansões para Mansions of Madness pela Galápagos Jogos, né? Que é o Além do Limiar e Ruas de Arkham. E no sábado, dia 27, vai rolar um Meeple Day em parceria da Meeple R Jogos com a Ludus, né, que é uma ludaria lá. Vai aproveitar pra fazer lançamento de dois jogos, né, o Altiplano, que é um jogo que eu quero muito conhecer, e o Discoveries. Então, você pode participar lá, vai estar tudo linkado na página do Facebook da MeepleBR, então entre lá pra saber mais novidades. Você é de São Paulo, participe. E só pra dar um update em relação à campanha do Catarse lá do Footboard ainda faltam 21 dias para o final da campanha. Eles arrecadaram já 275% da campanha, quase R$50 mil já arrecadados. Várias metas foram batidas, novas metas estão vindo, então podem ficar ligados aí na campanha do Footboard, que vai ter muita, mas muita coisa legal. Então, entre lá no catarse.me/footboard para saber mais. Vamos agora para o cenário internacional, onde a gente tem várias notícias. A gente pula dessa vez, pela primeira vez aqui, né? As notícias da Fantasy Flight, não teve nada impactante assim pra gente trazer como destaque aqui. Então, vamos lá pra Matago, onde ela fez o anúncio da versão Family do Capitão Sonar. Ela vai se chamar Sonar Family. Ainda não tem muita informação, a única coisa que foi divulgada até então foi a capa do jogo, né? O Capitão Sonar vai vir aqui pro Brasil pela Conclave Editora. É um jogo, não necessariamente party game, é um jogo de equipes, né? Então é de 2 até 8 pessoas participando. Então, provavelmente, esse Solar Solar Family deve simplificar o jogo. Ele tem uma capa até mais estilizada pra isso, mais infantilizada, né? Então fiquem atentos aí pra futuras informações. Ainda que a editora Matago, ela anunciou ainda pra esse ano a expansão chamada Seasons of Inish, que é uma expansão nova para o jogo Inish, né? Que também vai vir pela Conclave aqui no futuro. Além de adicionar o quinto jogador, vai adicionar as mecânicas das estações do ano. Então vai vir mais informações aí também no futuro. Vai ser lançado, como eu disse, ainda esse ano, certo? A Breaking Games anunciou o jogo chamado Span City. Ele é um jogo de construção de cidades para 2 a 4 jogadores. Ele é um jogo até que rápido, né? Ele atende uma partida de 60 a 90 minutos e tá previsto aqui pro final desse ano. Então também uns jogos aí que tá no hype da Gen Con, o pessoal tá curtindo bastante. Então, se você gosta de jogos de construção da cidade, links aí na postagem. A primeira grande expansão para o jogo Um Banquete a Odin foi anunciada. Ela se chama The Norwegians, ou os noruegueses. Essa expansão vai adicionar 4 novas ilhas de exploração, que no verso vai ter o assentamento viking na costa da Irlanda. Além disso, novas encostas de montanha, uma ação de emigração menor, além de peças de cavalo, porquinhos e muitas outras peças diversas. Tudo tá descrito e detalhado no link que eu vou deixar aí pra vocês para acessar lá na página do Board Game Geek. A Mondo, a editora que trouxe o The Thing Infections at Outpost 31 em 2017, anunciou o jogo Jurassic Park The Chaos Genie. Esse jogo vai ser bem legal porque ele vai ser assimétrico, vai ter 4 facções. Uma facção de uns mercenários chamado Indin, os visitantes também vai ser uma das facções, os Raptors e um T-Rex gigantescos, né? Até então não tem muitas mais informações, mas o jogo tá previsto pro final desse ano. Ainda que a Mondo Games lançou um jogo chamado Fight Club The Home Game. Ele é um card game para 2 jogadores com set collection, card draft e deck build baseado no filme Clube da Luta. Informações aí no post. A Renegade, durante a Gen Con, ela vai lançar um jogo chamado Spell Smash. Ele combina cartas de palavras que você deve fazer toda uma magia para derrotar monstros diversos nesse mundo fantástico. Ele vai atender de 1 a 5 jogadores. Saiu o resultado do Best Toy for Kids Awards, que é promovido pela Astra, né? Que é uma associação de vendedores de brinquedos norte-americana que eles fizeram para o ano de 2018. Tiveram várias categorias lá. O melhor Game Night, né? The Best Game Night ficou para Itzy, que é um jogo abstrato. O melhor jogo para crianças até 7 anos de idade ficou para Gnomes at Night, né? Os gnominhos da noite. O melhor jogo para crianças acima de 7 anos ficou Forbidden Sky, que ainda nem saiu. É um jogo que vai vir pelo Matt Leacock, então mais informações aí no futuro. E o melhor jogo estratégico, que atende o público infantil, ficou para Fotossíntese. Olha aí. Vamos aqui para as notícias da Calliope Games. Ela anunciou a sua trilogia de jogos, né? Que vão vir aí com vários jogos, chamado Titan Trilogy, uma coisa assim nesse sentido. E o primeiro jogo dessa trilogia vai se chamar Ship Shape. Ele tá sendo desenvolvido pelo Rob Davoo, né? Que você já conhece aí pelo Pandemic Legacy e outras coisas. Ele vai ser um card game baseado em pirataria no século 17. Ele vai ter leilão como mecânica, vai atender de 2 a 6 jogadores, além de contar com muito blefe. O segundo jogo dessa trilogia vai se chamar Everyone Loves a Parade, né? Ele vai ser um dice game de 2 a 6 jogadores do designer Michael Vulvi Hill. E ele é baseado nas fanfarras, né? O carnaval americano, enfim. E por fim, o terceiro jogo anunciado pela editora é o Spy Master. Ele é um jogo de controle de área, ele tem sistema de pontos de ação, coleção de componentes. Ele foi desenvolvido pelo Seth Johnson. Ele atende de 2 a 6 jogadores. Acho que todos os jogos dessa trilogia foram 2 a 6 jogadores. Esse aí. A editora Platehat anunciou um jogo chamado Neon Gods. Ele é um jogo de controle de área e tretas entre gangues dos anos 70 e 80, né? Eles vão usar muito provavelmente referências aí da cultura pop desse período. E eles vão disputar o futuro longínquo de 2009 no jogo, né? Ele atende de 2 a 4 jogadores e vai ter uma demonstração durante a Gen Con no próximo mês aí, no futuro, né? Já tá faltando umas 2 semanas pra Gen Con? Nem isso. Menos de 10 dias até. Mais informações, final do ano. Ainda que a Playdhat anunciou um jogo chamado Comanauts. Ele é um jogo de aventura cooperativo de 2 a 4 jogadores. Ele é um jogo aventura com um livro, assim, que é baseado nas visões da mente de uma pessoa que tá em coma, né? Então é bem diferente, assim, do que a gente tá acostumado. Ele tá estimado de uma partida de 60 a 120 minutos. Mais informações também, links aí no post. A editora Raba, ela anunciou um jogo chamado Honga, né? Ele atende de 2 a 5 jogadores, ele vai ter mecânicas de tile placement e também work placement, além de sistema de pontos de ação. E a base dele, né, o contexto dele é na pré-história. Mais informações, links aí no post. A editora Lookout Spiel anunciou o jogo de construção de cidade chamado Neon. Ele vai atender de 1 a 5 jogadores, ele vai ter mecânicas de tile placement, card draft, com forte inspiração nos jogos Seven Wonders, Carcassonne e SimCity. Informações aí no post. Agora tem 4 notícias aqui por parte da Communion Not, né? Communion Not teve, como recentemente teve o Kickstarter do Cthulhu Death May Die, que teve mais de 2 milhões de dólares arrecadados. Olha aí que absurdo, né? Mas saindo do Kickstarter, a primeira notícia aqui é uma nova edição do Blue Moon City. Ele é um clássico de 2016, que foi desenvolvido pelo Rainy Kinesia. Até onde eu sei, muita gente tinha dificuldade para encontrar esse título. E agora, graças a Communion Not, não vai ser tão difícil assim. E uma parceria com a Warner Bros, a Communion Not vai lançar um jogo com miniaturas baseado em Wacky Racers. Na verdade, se você não conhece esse título, né? Talvez em português você deve conhecer como Corrida Maluca. E ele tá previsto para o início de 2019. Outro jogo que vai ser republicado, né? Uma nova versão pela Communion Not através de Kickstarter vai ser o jogo Project Elite. Né, um jogo que já tava, tinha sido anunciado por outra editora, e agora a Communion Not abraçou e vai trazer em formato de financiamento coletivo em breve. E ainda com a Communion Not, para quem gosta do jogo The Grizzled, vai ser uma edição especial desse jogo chamado The Grizzled Armistice Edition. Ele vai ter um modo campanha, ele vai ter miniaturas bonitinhas, uma caixa especial para essa edição especial, e tá previsto o lançamento para algum momento de novembro. Informações aí no post. A empresa Voice Originals, ela lançou um jogo chamado When in Rome, quando em Roma, enfim. Ele é um jogo de tabuleiro integrado com Alexa, né, que é o sistema de voz da Amazon. Ele é um jogo de trivia sobre cidades. Ele contém mais de 20 horas de diálogo interativo, né, é um jogo de perguntas assim. Tem mais de 600 perguntas. Ele funciona tanto no Alexa, no aplicativo com smartphone, nos speakers, né, que é os dispositivos Echo Dot e o Amazon Echo. Além do software, né, ele inclui um tabuleiro, 2 tokens de jogador, 18 tokens de amigos, né, que você deve fazer amigos nessa viagem que você faz, 14 cartas de upgrade e 5 souvenirs. Mais informações, links aí no post. Bem da hora, né? A editora Hutch Spill anunciou para a Essen o jogo chamado Outback, do designer Michael Kisling, né? Que é um nome que tá em alta aí. Ele vai ser um jogo sobre libertar animais de um zoológico e voltar para a vida selvagem. Ele atende de 2 a 4 jogadores. Ele vai ter mecânicas de rolagem de dados, coleção de componentes, reconhecimento padrão e alocação de peças. Informações aí no post. Agora, vários anúncios por parte da Big G Creative, né? Que é uma editora americana. E ela anunciou um filler game, né? Um jogo bem simples, baseado no filme Esqueceram de Mim. Esse jogo vai ser para 2 a 4 jogadores, que vão ser os ladrões tentando invadir a casa do pequeno Kelvin. As partidas estão estipuladas em 15 a 20 minutos. Informações aí no post. Ainda com a Big G Creative, ela anunciou um jogo baseado no programa de TV Brad Bunch, né? Ele foi um sitcom dos anos 60 a 70, e ele vai ser um jogo de dedução baseado nas crianças que tinha nessa série de TV. Ela também anunciou um card game baseado nos monstros favoritos das caixas de cereais, né? Esse jogo vai se chamar Monster Crunch. Os monstros que vão ter vai ser o Booberry, o Count Chocula, o Fruit Brute, o Fruity Yumi Mami e o Frankenberry. E cada jogador vai ter uma habilidade especial e você vai tentar ajudar as crianças a devorar mais cereal. Quem devorar mais cereal ganha o jogo. O jogo Exploding Kittens, ele vai receber uma mini expansão. Ela vai se chamar Streaking Kits, que vai custar apenas $5. Links aí na postagem. Agora a gente vai para vários anúncios também por parte da US Apple, né? Que ela anunciou vários jogos licenciados. O primeiro deles foi um jogo baseado em Super Mario Power Up Underwater Edition, né? Ele é um jogo baseado nas fases de água do Super Mario. Então, informações aí no post. Ela também anunciou, a US Apple, um Risk especial baseado em Rick and Morty. Ele vai custar quase $50. Ele vai estar disponível apenas no mercado norte-americano, Estados Unidos e Canadá. E provavelmente vai ser lançado somente nas lojas da Target. E por fim, a US Apple, ela anunciou um Codenames novo, né? Ela já tinha feito isso com Codenames Disney, Codenames Marvel, e agora vai ser um Codenames Harry Potter. Ele está previsto para o mês de setembro. Ele vai ser uma reimplementação do jogo Codename Dueto, né? Uma reimplementação do mundo de J.K. Rowling para o codename Dueto, né? O código secreto Dueto. A Holy Grail Games, em parceria com a Forge Next, ela anunciou uma nova edição do jogo Rallyman. Esse jogo foi lançado em 2009 e agora essa nova edição vai se chamar Rallyman GT. Ela vai entrar em Kickstarter no mês de novembro, né? Então você vai ter, além de nova arte e algumas outras coisas, mecânicas diferentes que vão vir no futuro. Vamos aqui para anúncios também da Mattel, né? Que a Mattel faz tempo que não fazia nada assim de board game. E ela fez anúncios de vários jogos para 2 jogadores. São jogos aqui que se chamam Spirits of the Wild, Trailmazer, Voltage, Blockus Duo. São vários jogos para 2 jogadores, mais simples assim, mas você pode conferir também no post. A Mantic Games anunciou um jogo baseado em Walking Dead, né? E esse jogo vai se passar no período onde tem o comando do Negan, que é um dos personagens aí que deu uma polêmica, enfim. Que ele segue na cronologia da série da TV. Então esse jogo vai se chamar Walking Dead Here's Negan, The Board Game. Mais informações aí no post. A Z-Man anunciou uma edição especial de 10 anos da franquia Pandemic. Ela vai vir uma maleta especial de metal, parece uma maleta médica das antigas assim, vai acompanhar com a maleta miniaturas exclusivas, as cartas com novo layout e artes bem da hora, e vai custar 100 doletas. Informações no post. E saiu o resultado do Spiel des Jahres 2018. Eu acho que meu alemão não é esse, mas esse aí. É o que tem pra hoje. E quem levou o jogo do ano, né? Quem levou foi o jogo azul do Michael Kiesling. Além disso, saiu o resultado também do Kinderspiel, onde quem levou foi o Dragon's Breath, né? O joguinho mais infantil. E pro Kennerspiel, que é um jogo mais pesado, quem levou foi o Die Quacksalber von Kedlinburg. Todas as informações eu vou deixar aí no post pra você acompanhar mais quem concorreu e outras coisas. Vamos aqui pra notícia que muita gente queria saber, né? Pelo menos eu conheço alguns amigos que queriam muito saber da união do universo do Magic e Dungeons and Dragons, né? Há muito tempo já havia sido anunciado que esses universos iriam se conversar, e o primeiro conteúdo oficial, ele vai ser um livro, né? Chamado Guildmaster Guide to Ravnica, né? Ravnica, ele foi um bloco bem interessante para o Magic, né? Pra quem não sabe, o Magic é formado em blocos, né? Que tem histórias específicas, cartas e outras lendas e outras coisas assim, e o Ravnica vai vir no formato para você jogar no seu D&D. Você pode acessar até um vídeo que os designers e os produtores do jogo falaram sobre. A editora John Wick Presents, ela anunciou um jogo chamado Sweet Jane Card Game. Ele é um jogo baseado no universo do RPG 7th Sea, né? Que é um RPG baseado em pirataria, e ele tá previsto para o mês de setembro desse ano. Informações aí no post. A Pension First Games anunciou para o ano que vem um jogo de tile placement chamado The 100 Story. Ele é baseado nos jardins japoneses, ele vai atender de 1 a 4 jogadores e tem um tempo de partida estimado em até 60 minutos. A editora Moses Velarg anunciou para ainda esse ano um dice game de mecânicas de pressure luck para 2 a 5 jogadores chamado Yucatan. Além dos números, as faces dos dados, eles vão ter formatos que você pode estipular para tentar cada vez mais arrecadar mais pontos de vitória. Então, links na postagem. Durante a ESEN, a editora Hansin Gutsch, ela vai vender a edição de Carcassonne Safari, e para cada cópia vendida lá na feira, vai ser doado 1 euro para a Fundação Onbili. Essa fundação, né, ela ajuda pessoas carentes do país Namíbia. Mais informações aí no post e ajudem. Pra Essen, ainda continuando com a Essen aqui, a Pegasus Spear, ela vai lançar mais um jogo baseado em Talismã. Esse jogo vai se chamar Talismã Legendary Tales. Ele vai ser um jogo cooperativo, vai atender de 1 a 5 jogadores. Ele vai contar com mecânicas de poderes variados entre os jogadores e deck building. Informações aí no post. Ainda pra Essen, a Queen Games, ela vai lançar um jogo standalone do Luxor. Ela vai se chamar Expedition Luxor. Ele tá no mesmo universo do jogo que se tem anteriormente. Essa edição vai atender de 2 a 4 jogadores, um tempo estimado de partida de 45 minutos. Informações aí no post. E pra encerrar aqui, a Pressman Toy Corp anunciou The Oregon Trail Games Journey to Willamette Valley. Ele é um jogo baseado no jogo eletrônico de grande sucesso, que é um jogo educacional chamado The Oregon Trail. Informações aí no post. Vamos aqui pro mundo digital, onde a Playdeck anunciou 3 novas adaptações de jogos tabuleiro da GMT para versões digitais. Os 3 jogos serão Labyrinth, The War on Terror, Imperial Struggle e um novo jogo da série Coin, ainda não divulgado. Então, informações aí no post. Vamos aqui pro Kickstarter, onde tem 4 destaques. Um destaque aqui é o jogo tridimensional chamado Tiny Trees. Né, um jogo sobre crescer uma árvorezinha meio bonitinha. Ele tem um esquema que você junta as cartas, assim, que vão formando os galhos das árvores. Faltam 14 dias para encerrar a campanha dele. Ele pediu $5.800, arrecadou já $6.520, quase 100 apoiadores, né? Ele é um jogo competitivo, né? Que você faz crescendo sua árvorezinha ali num formato tridimensional bem da hora. Próximo jogo que eu separei aqui é um jogo chamado The Acts, que é um jogo de mecânica de work placement sobre o início das igrejas durante o Império Romano. Ele atende de 2 a 4 jogadores. Cada jogador vai controlar vários discípulos que saem da Judeia, que tentam espalhar durante o Império Romano a palavra sagrada. Ele tem várias questões dos poderes que você vai fazendo durante a partida, né? Ações diversas de criar a igreja, realizar milagres, rezar e outras coisas, né? Bem interessante, porque a gente não tá acostumado tanto com essa temática cristã em jogos de tabuleiro. E ele até fala assim: você não precisa saber sobre a Bíblia, é só questão que é um jogo de work placement mesmo. Ele pediu 4.000 doletas, faltam 22 dias, ainda não foi arrecadado, mas ele tá em 3.400. Outro que eu separei aqui é um jogo do Vital Lacerda, né? Que ele já tinha dado vários teasers, mostrado várias informações, que é o jogo Escape Plan. Ele é um jogo que você vai disputar com outros jogadores pra pegar o dinheiro escondido e fugir da cidade, né? O dinheiro você conseguiu com seus amiguinhos graças a um plano, né? Que vocês furtaram algum lugar, obviamente um banco, alguma coisa assim nesse sentido. Ele pediu 50 mil dólares, já tá em quase 500 mil arrecadados. Faltam 15 dias para o final da campanha. Informações aí no post. E por fim, um relançamento. Nunca trago um relançamento aqui, mas achei interessante, que é o Thunderstone Quest Back to the Dungeon. Ele tá sendo feito pela Aesh, um jogo do Mike Elliott. Ele é um deck building de aventuras cooperativas. Ele conta com umas features, né, de você jogar modo solo e também modo cooperativo nesse jogo. Ele pediu 50 mil dólares, já passou já dos 500 mil arrecadados. Faltam 23 dias para o final da campanha. Vamos aqui agora pro cantinho dos eventos. Vários eventos aí rolando em breve. No Rio de Janeiro, no dia 28, né, já no próximo final de semana, vai ocorrer o 110ª edição do Castelo das Peças, que é um evento já bem tradicional no Rio de Janeiro. No dia 28 também, no estado do Rio, só que dessa vez em São João do Meriti, vai rolar o segundo dia nacional do designer de jogos de mesa. Então, mais informações aí também no post. E no dia 11 de agosto, em São Paulo, vai rolar o Mansão Convida, né, o terceiro evento que fala sobre jogos por parte de design nacional. Você vai lá para conhecer novos joguinhos, entrada free. Mais informações aí no post também. E chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast Notícias. Espero que vocês tenham gostado. Esse podcast está sendo publicado talvez na sexta-feira, mas é isso, gente. Lembrando, se a gente deixou de comentar uma notícia, mande para nós no jogatinabg@gmail.com ou também no comentário que você pode deixar aí na publicação desse episódio. Divulgamos também seu evento. Entre em contato com a gente nas redes sociais para a gente divulgar aqui. A gente sempre faz isso com todo carinho possível. E é isso então. Fico por aqui. Abraços e até o próximo turno. Tchau!